hurt the dollars. Yes, Uncle Homer is like 80% of America. Whacked out on prescription drugs. The users are losers. You're confusing drugs with drugs. Semana ingrávida vontade. Era o dia nascendo em boas noites. Pedia amor, seu hálito covarde. E a vida cosseu, grudava um coice. Mas tão delicioso que a ferida no peito transtornado. Acesso em festa, acordava. Gravura e lucros. Mas tão delicioso que a ferida no peito transtornado. Acesso em festa, acordava, gravura enlouquecida. Sobre o tempo sem caule, uma promessa. Vida eterna, me planejas. Me planejas. O que se está? Gotcha. Thanks, babe. Louder.